pensamentos são maus. Você só pensa em vingança e a sua segurança é dominar. Eu já não suporto mais sofrer. Quero viver, arruma outro pra envenenar. Como uma abelha pousa numa flor. Nossa, você chegou me dando amor. Como uma abelha ferrou meu coração. Deixou saudade e o veneno da paixão. targetw.com, referência para o mundo. Arena Sertaneja, número 12. Demais, não fui capaz de tomar conta de mim e amei assim. Only the person out of control. Certezas do amor, fui um louco sonhador. I was a dreamer, just falling in love. Dois irmãos, o silêncio e o vazio frio dos lençóis. Pode amor. Dois irmãos, o silêncio e o vazio frio dos lençóis. Pode mais quando a noite invade o nosso quarto e traz no vento o meu grito de amor. Mas não fui capaz de tomar conta de mim e amei assim. Only the passion. Fui um louco sonhador. I was